Eu avalio o momento atual um momento bom, podíamos estar melhor em termos de pessoal, mas é geral no país, a desertificação, e nestas áreas do interior pior, mas pronto, o pessoal que eu tenho é o suficiente, é razoável, podia ter mais um bocadinho, mas acho que o corpo mais atravessa nesse aspecto uma ótima saúde. Com quantos elementos conta esta corporação? Atualmente tenho efetivo 50 elementos. E as dificuldades que têm sentido em atrair os jovens para o corpo ativo, uma vez que se trata de voluntariado? As dificuldades não é por se tratar de voluntariado, mas sim essencialmente por a desertificação nesta área do país, no interior, não tanto por voluntariado, mas sim por não há jovens. Cada vez mais a população é idosa é maior, até porque vêm-se os lares cheios de gente e as escolas sem ninguém. Esse é o sinal da falta de voluntariado. E quais as dificuldades que têm sentido mais atualmente, tirando essa questão? Pronto, tirando esta questão que para mim é a base da dificuldade de um corpo bombeiros, nomeadamente em termos de equipamento de viaturas, essencialmente viaturas, que nossas viaturas estão todas velhas para o sistema, têm todas mais que idade permitida pelo dispositivo, ou seja, 20 anos, essa dificuldade de renovar uma frota que não me parece que seja possível. E uma vez que depois deste 15 de outubro, como é que esta corporação está preparada para mais um verão, para mais um período de calor? A corporação depois do 15 de outubro está exatamente preparada como estava antes do 15 de outubro. O 15 de outubro foi uma fatalidade, um momento único, que certeza não sei se voltará a repetir-se. Por isso, o 15 de outubro aconteceu, é um caso esporádico que aconteceu, nós estamos preparados antes e estamos preparados depois do 15 de outubro. Muitas pessoas têm aquele pensamento que agora já não há mais nada para arder. Assim será ou nem por isso? Não, esse é um pensamento muito, muito enganoso e perigoso. Perigoso porque, de facto, as pessoas vão se basear nesse princípio que não há nada para arder e prevejo que o verão deste ano seja muito mais complicado, exatamente também por esse motivo. Quais são as preocupações agora, uma vez que se aproxima o verão? Fala-se, as últimas notícias falam muito das queimadas, que não, depois acabam por não ser controladas. Também será o vosso medo? O nosso medo aqui na nossa área de adaptação, e a área de adaptação é aquela que o Corpo Bombeiro é responsável em termos geográficos na parte norte do Concelho de Oliveira do Hospital, não temos infelizmente esse problema, porque toda a área ardeu no 15 de outubro, não, está tudo negro, não há nada queimado. Eu penso que nós, neste ano, não iremos ter qualquer problema com esse tipo de queimadas que deixam nos deixem fugir. Mas, de facto, isso é um recado, passo o termo, que se deve dar a toda a gente, porque onde há zonas verdes, de facto, as queimadas são muito preocupantes, até porque, por causa desta nova da legislação que é imposta, entre aspas, à força, e a pessoa julga-se queimar, resolve o problema e depois agrava o problema. As pessoas agora estão mais alertas e têm limpo os terrenos. Qual é o vosso conhecimento sobre isso? Sim, nota-se que a obrigatoriedade de cumprir a legislação que já existia, a legislação não é nova, já existia, nota-se que as pessoas, de facto, o 15 de outubro mostrou uma realidade diferente em que, de facto, temos que cumprir aquilo que a lei nos obriga e, de facto, a limpeza em volta das habitações e mesmo das vias de comunicação é importante e a população está exatamente a cumprir isso. E agora falando um pouco da saúde, de que forma é que esta alteração que viu no serviço do Conselho de Oliveira do Hospital afeta a corporação? Afeta bastante. Aí é um dos graves problemas, um grande problema que a Associação vai traçar. Mas é o aspecto financeiro, mas nem a nós nem tanto o aspecto financeiro nos preocupa. Preocupa-me, de facto, o socorro às pessoas, porque nós estarmos a levar pessoas idosas, que infelizmente é o que temos mais aqui, por exemplo, a Ceia, para Coimbra, para Arganil, pessoas que não têm conhecimento nenhum. Eu tenho um caso que nos marcou aqui há pouco tempo, um casal de idosos do Seixo, em que o marido partiu um membro, fraturou um membro, foi acompanhado a esposa, já uma senhora também de idade, 80 anos, à volta disso, foi acompanhada quis acompanhar o marido, e nós, claro, não impedimos. E ao chegar ao SUC em Coimbra, era urgência, deixámos o marido porque ele tinha fratura, e a senhora ficou com uma carteira cheia de notas cá fora a contar e a ver o que é que fazia. Nós tentámos encaminhá-la para familiares, não conseguimos e tivemos que abandonar, é a palavra certa, abandonar o doente, porque assim somos obrigados, e ficou. Este caso marcou-nos, mas como casos como este há muitos, são pessoas idosas, como eu disse, que não levamos para todo lado e que somos obrigados a deixar, porque a lei obriga-nos a deixar, e depois ficam entregues ao destino deles próprios. Isso é que é mais gravante. Claro que o aspecto financeiro também nos preocupa, porque é a sustentabilidade da associação, mas mais as pessoas. Eu acho que a questão do socorro no concelho, os primeiros cuidados em termos de socorro é importante e deveria ser revertida esta situação o mais urgente possível.